714, reduza para 209. 409, 714. Alfa 062, sol agora 53, ao livrar à direita, táxi na disputa, bem-vindo. Alfa e reporte antes da Juliette. Escrita na Alfa, reportará antes da Juliette, no sul, 4, 0, 0. Seria 035. Valeu. Chame em Recife em 12685, rodando 2545. Centro Recife 2685, rodando 2545. Boa noite, 05, boa noite, senhor. Estabilizou agora 606. 606, complete aproximação LS. Chame do Rio Salvador em 18862. 186, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, gol 1606, tá 3 milhas do externo. Avistado, é porta externo, contém embaixo travado. Voltará. Para o táxi, o gol 829, 124 da porta, 3 horas e 45. 989, informa um tráfego da Azul, ingressando agora na Juliette, vai parquear até o portão 8 após o tráfego, o seu prossiga no táxi. Via parte principal, Índia e Alfa, e reportando pronto no ponto de espera do 10. Ajustado 10-21. Zero travado, Gol no 606. Pista livre, pouso autorizado na 10, vento 130 graus com 11. Livre, pouso na 10, Gol no 606. Na Torre Salvador, em 118, meia dúzia. 118, principal meia, obrigado, até já. Torre Salvador, boa noite, bom no 704, no INS, 13%. Ciente, reporte externo, o tem baixo travado, 1-7-1-4. Camarada, 7-1-4. Mantenha o ponto de espera, 1-889. Gol 606, assola agora 59, livre direita, táxi me escuta, prossiga via Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa, mas antes da Juliette não se escuta, gol 606. Uno 754, pouso autorizado na 10, cheque trem, vento 130 graus com 12. Trem baixado travado, ali de pouso na 10, 17 não passa, obrigado. Tito 9, após tráfego da companhia na curta, ali mantém. Tá 3152, tá no box 06. A autorização para Maceió no 330. Já aprovado, um minuto, copo, prepare a PUCA. A saída PUCA? Afirmativo, só um minuto que para a copa é 330, já aprovado. Obrigado, deixa. Qual é o vento? 130 graus com 12. Obrigado. da Juliette, Gol 906. 1714, solo agora 02, direita, táxi, me escuta, Alfa, reporte, Eagle Juliette, 1714. Direita na Alfa, reporte, Eagle Juliette, Gol 1714. 1606, bem-vindo novamente, Juliette, portão 9. Juliette, portão 9, muito obrigado, Gol 1606. Identificou, descendo para 2 mil pés, ajuste no 021, chegada Mário, no 896. No 89, pista livre, decolagem autorizada, 1-0, vento, 1-3-0 graus, conduz. Nove, decolado agora 04, controle 120.8, bom voo. 08, obrigado, Alex. Salvador, boa noite, 89. Contato, radar na decolagem, submantendo 360, saída da EL, após 2000 de Leda. 2000 Leda, 89. Tono 52, cópia. Tiro Matias, 1-4-3-1-5-2. Maceió, 330, rota Peruíde 58, decola no zero, curva esquerda, subida Puca, Jambo, transição Caju, 51-15 transponder, controle 120.8. Pesado 330 para Maceió, decola da pista 10, curva esquerda, no perfil da Puca, da Peruíde 58, aerovia 51-15 é o transponder. 1208 é o controle. Então 3-1-5-2. 06 portão, chame quando puxa o cenário. Tá amarrado no 06, portão 3-1-5-2. Antes da Juliette, 714. 714, Juliette, portão 2. Juliette, portão 2. Controle, o gol no 889, solicita por 180 da formação. Está livre após, informe na Pandileta, livre das formações. Na Pandileta após, 889. Controle, o gol no 896. Prossiga. Autorizaria a pessoa de SAP para dirigir as formações? Afirma, o SAP está autorizado. 2-0 e SAP, da 896. Está ouvindo agora? senhor ligou no 889? Siga. Siga com 89. Tem aqui o 080 por enquanto. Pro 080? Não, manter o nível 080, descendo para o 080. A fim de evitar formações acima? Não, negativo. Então acho que é um problema de pressurização aqui. Ok, ciente. Mantém então 080. No 080 solicita só aguarde um pouquinho, por favor. O 3891, a identificação desse mantém 040, chegada bom. Controle igual no 889. Prossiga. 889 solicita a vetoração aí pro INS, a pista 10 vai ter que retornar. Ok, ciente. Curve pela esquerda, corrigindo direita, direita pro 320. Será como limite localizador. Ok. É, não, solicita manter a proa mais um pouco aqui, o 889. Qualquer coisa a gente retorna, ok? Vai ter que manter esta proa após vai iniciar a curva direita, é isso? Não, não, precisa manter a proa e talvez a gente tenha solucionado o problema. Só aguarda um pouquinho, por favor. Ok, senhor. Estou aguardando. Solicita a próxima subida aí, se puder, voa na proa de Leda. Mano, então, gol no 889, prossegue conforme autorizado em solo para Galeão, o 360. Leão. Carro autorizado, suba o 360 pro de Leda, gol no 889. 360 Leda, 889. Boa noite, Web. O Corrigindo, Web 5899, com a identificação desse mantém 050, chegada à Mare. 050, tá, autorizado. Autorizado, 5899. Meia livre ILS, sex rei, pistão 1-0, informe estabilizado no localizador. O que copiou o gol no 896? No 896 não copiei. É, vai bater a proa 060 devido a formações. Tem que estar livre nessa para interceptar o localizador no 896. Essa proa intercepta o gol no 896. Equipe 5344, boa. Identificação desse mantém 060, chegada mais. Senhor, sua transmissão saiu muito baixa, não bloqueei não. Equipe 5344, assim, identificação desse mantém 060, a chegada Mari. Agora se identificou 060 na Mari, 5344. As aeronaves em aproximação a enchimento para Salvador, a torre de controle acaba de informar. Chuva leve sobre a vertical do aeródromo, porém a operação permanece isolada. 8089, chame Recife, as frequências 125, 1 Lausana 3325. 5-4-3-2-2-2-2-2. Desvio pela esquerda? Web 5899 seria pela esquerda, o lado de desvio? Por quantas milhas essa pro 5899? Mais 15 milhas copiadas. Web 5899, apenas para confirmar, então terá necessidade de contornar o desvio e ultrapassará o localizador. Então reassuma a navegação proa de Dunas. 5899 descendo para 2010 com 1021 no altímetro. Última proa de Dunas, tem condições? Estabilizado aí, aliás. 1896, complete a aproximação e chame Torre Salvador em 1-1-8, decimal 62. 1-1-8-62, 1-8-96, obrigado, Salvador. Trip 5344, reduza para 2009. Eu reduzindo para 2-0-0, podemos voar pro Editona reduzido para evitar uma formação em impacto? Pode ser desvio pela esquerda? Tem pista livre para os autorizados ao 10. O vento no momento 090 graus com 15 nós. Chuva leve a moderada sobre o campo. 7, repouso, gol no 8, 9 e meia. É pista molhada. Pista molhada, gol no 8, 9 e meia. Esquerda de Itape. Poderia ser uma proa pela, uma curva pela esquerda? Ok, então vai à esquerda, proa 020, proa 20. Interessante. A bordo, com 2 horas e 30, alterna Salvador. 152, táxi aprovado, a Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, reporte pronto com a Dulau, ajuste 10021. Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, ajuste 1021, é já. 7 horas, não. 9-1 para o sequenciamento, mantenha a presente proa, terá como limite o localizador. Quem faz a transmissão? Tá 3891, está sob vetoração para o sequenciamento de tráfego, mantenha a presente proa, terá como limite o localizador. A gente vai seguir após a aeronave que está 10 milhas na proa? Afirmativa, irá segui-lo como número 2. Velocidade recomendada? 170, 170. Fala 70, sim. Nove e meia, solo agora 20, ao livrar à direita, bem-vindo, táxi me escuta, Alfa, reporte antes da Juliette. Se escuta, Alfa vai reportar antes da Juliette, no 8, 9. 352, pista livre, autorizada, além decolada 1-0, vento 1-2-0 graus com 12 nós. Aline, fala da pista 1-0, tanto que... 4-4, inicialmente reduza para 170, descendo para 4.000 pés com 1.021 no altímetro. 4.000, 1.021, confirme, nessa proa então mantém, qual o limite? Limite magnética 120D, Simbra, 35344. 120D, 35344. 3891, desça para 3.000 pés